Programa Paracatuzum no ar pela sua Rádio Fiscar 95,3. Toda quarta-feira, arte, cultura e pensamento aqui ao vivo na Rádio Fiscar. Eu sou Ricardo Rodrigues. E eu ainda sou Elvio Tamoio, né? E hoje a gente tá recebendo aqui o Rômulo e a Priscila. Mas a gente já tá com o Moreira lá em São Paulo, é isso? Moreira, tá aí? Tô. Opa! O senhor está bom? Está mais calmo agora ou não? Não sei se dá para ficar calmo, né? Mas o senhor também não sei. Ele deve estar por aí fazendo milagre, né? A função dele. E aí, Moreira, tudo bem? O que está acontecendo aí, rapaz? O que acontece? Participei de uma reunião ontem aí que estava fervorosa. Aí vocês falaram, não, vai acabar às 10h30. Poxa, quase uma hora da manhã, cara. E aí, o que está acontecendo, Moreira? Na verdade, a gente está retomando, né? Uma movimentação, uma articulação com grupos de artistas de teatro em São Paulo, e essa articulação tem que se estender também para o interior e para o Brasil inteiro. Então, toda a retomada, todo o recomeço, até aquecer bateria, até a gente entender exatamente o que está acontecendo, dá uns encontros, ninguém sabe direito o que está acontecendo. Então, trocando em miúdos, o governo federal lançou, está lançando um... Alô? Não, estou te ouvindo, pode falar. Então, o governo federal está lançando um projeto de modificação da chamada Lei Rouanet. E a gente entrou num processo de discussão com o governo federal, propondo emendas, propondo mudanças. Na verdade, o que a gente estava discutindo não eram questões de firulas técnicas, é um conceito de política pública. É uma visão de como o Estado deve trabalhar na questão de cultura e, particularmente, no nosso caso, na questão de teatro. Uhum. Então a nossa trombada era com essa visão diferente. Qual é a visão que predomina desde o governo Collor nesse país e, de certa forma, desde a Thatcher e o Reagan no mundo inteiro? A visão neoliberal, que o mercado dá conta de tudo, que o ser humano e todas as atividades humanas têm que ser transformadas em mercadoria, têm que gerar valor, gerar lucro, e que isso resolveria o problema da humanidade. Bom, essa promessa levou à quebra do mercado, o mercado faliu, e o Estado, que era apresentado como um bode expiatório, mais uma vez está sendo chamado para salvar os grandes bancos e grandes corporações. Quer dizer, o mercado não funciona. O Estado, ao contrário do que diziam, é a forma de organização do capital e dos empresários, ele existe para atender os interesses empresariais, no fundo é isso. Os políticos não passam de empregados das grandes corporações, o resto é discurso. E o que a gente ia para cima do governo federal é que isso aplicado à cultura era tal lei de incentivo à Lei Rouanet, ou seja, é pegar um dinheiro público, um dinheiro que é meu, que é seu, que é dos ouvintes, e entregar na mão de gerente de marketing de grandes empresas para eles aplicarem no marketing privado dessas grandes empresas, alegando que estavam fazendo cultura. Ou seja, dinheiro público usado de forma privada, em negócio privado, de grandes empresas e grandes bancos, e a isso ele chamava de política pública. E no fundo era isso que o governo também estava fazendo com o projeto de emenda à lei Rouanet do Collor. Tá. E a gente disse que não, que a gente quer outras coisas. Tá. Que a gente quer uma política pública de Estado, que entenda a cultura, a arte como direito e como necessidade da população e que cabe ao Estado garantir esse direito. Tá. Quer dizer, ninguém vai perguntar se uma escola de alfabetização dá lucro. Ninguém vai perguntar se um hospital ou uma política de saúde é feita para dar emprego para médico ou para enfermeira e o hospital é criado para dar lucro para o dono do hospital. A gente entende que saúde, educação e cultura tem uma outra natureza, que não é a natureza mercantil. Tá. E a gente queria que essa outra natureza, esse outro conceito, estivesse dentro do projeto do governo. Uhum. E essa ideia o governo, em princípio, topou. Ele sentou com a gente e disse, ok, concordamos, vamos incluir isso na lei. Me diz uma coisa, Moreira. Está aguardando, preto no branco, o que o governo vai colocar no papel. E aí, a nossa articulação ontem, então, entre outras coisas, é para ver se a gente continua nessa jornada e agora, além do Executivo, a gente tem que ir para cima do Congresso Nacional. Porque legal, dentro do Congresso Nacional, os bancos, Rede Globo, enfim, as estrelas que geralmente não sabem o que está acontecendo, acham que estão falando em causa própria e vão falar em nome dessas grandes corporações. Se a gente bobear, o governo manda para o Congresso não aprova. Tá. E aí, até nesse sentido, ontem até foi uma provocação... Peraí. Ontem até você fez uma provocação comigo, né? Você falou, você tá PSDB demais, você tá PMDB demais, não, etc. Mas você tá falando pessoal, né? Tô sacaneando. Mas aí é o seguinte, você falou assim, nós vamos pra cima do governo e nós vamos pra cima do Congresso. Pra ir pra cima do governo e pra ir pra cima do Congresso, tem que ser pesado. Tem peso pra isso, Moreira? Isso a gente constrói, né? A gente, de certa forma, já demonstrou, porque, por exemplo, o governo já mudou o discurso dele a partir dos encontros que a gente teve, no Brasil inteiro. Eu tive reunião aqui em São Paulo, por exemplo, com o secretário de Fomento, Incentivo à Cultura do Ministério, falei, neste momento que eu estou aqui falando isso, vocês estão tendo uma reunião no Acre, outra na Bahia, outra em Porto Alegre, e vocês vão receber o mesmo discurso lá. A gente já tinha tido uma reunião em Salvador com ele, depois teve outras reuniões, inclusive, com o secretário executivo do Ministério aqui em São Paulo. Agora, o que aconteceu, na verdade, nesse embate com o Executivo, com o Ministério da Cultura, para nossa surpresa, é que não foi assim, eles cederam a nossa pressão. Eles, sentando com a gente, falaram, vocês têm razão. Quer dizer, eles entenderam que o nosso discurso era coerente, era um discurso que atendia ao interesse público e não ao interesse corporativo, e por conta disso, eles resolveram incluir o projeto lá. Só que no projeto deles tem também a coisa de querer que as grandes corporações, ao usar o dinheiro público no seu negócio privado, coloquem também um pouco do seu próprio dinheiro. Ah, pelo menos, já está acontecendo, inclusive, em alguns casos, 10%. E as grandes corporações não querem. E nesse campo, por exemplo, nós falamos, aí nós não vamos nem entrar na discussão, porque para a gente isso é roubo, não tem outro nome, não se trata de fazer uma caixinha onde o Estado entra com uma parte do dinheiro e a iniciativa privada entra com outra. Não se trata disso. O negócio é privado, é iniciativa privada que coloque do seu bolso. Ué, se ela está investindo no marketing em busca de lucro, ela que invista. Claro. O dinheiro da cultura não é para marketing privado, que isso? Aconteceu uma situação grave, eu já tive que captar recursos também pela Lei Rouanet, chegar em empresas e tal. E uma das ações, uma frase muito engraçada que a gente ouviu de um diretor de marketing foi que a gente explicou que um projeto que não tinha 100% de que ela podia debitar, né? Era só uma porcentagem menor, porque não era tais alíneas lá e tal. Aí ela falou, moxa, mas como assim? Então eu tenho que investir? Aí você olha pra ele e fala, mas é claro que você tem que investir. É, ou seja, só quer o retorno, só que não tem nem a visão mínima de investimento. Mas rapidinho, eu queria comentar só, antes da gente fazer rodar o papo aqui, é que o Arte Contra a Barbárie a gente já citou, assim, acho que se tivesse aquelas nuvens de tags, assim, de programa de rádio, Arte Contra a Barbárie estaria com um nome bem grande, né? Que a gente já citou várias vezes aqui como uma grande referência, né, de discussão política e agora e tal. Parece que é Arte pela Barbárie, é isso, né? Ah, é? Agora a gente vai mudar o nome. Olha só. Pela Barbárie. Porque quando a gente surgiu, digamos assim, há 10 anos atrás, como Arte Contra a Barbárie, o que a gente dizia, e continua dizendo também, é que a barbárie é essa civilização mercantil, que está acabando não só com seres humanos, mas com o planeta Terra. Né? Em nome do lucro e da propriedade privada, bilhões de seres humanos estão sendo jogados na lata do lixo, enquanto as riquezas cada vez mais se concentram nas mãos de poucos. Por exemplo, vamos falar de grande corporação e de incentivo à cultura? O Banco Itaú incorporou o Unibanco, que por sua vez já havia incorporado o Nacional. O mesmo Banco Itaú acaba de incorporar também a Porto Seguro, uma seguradora. Ou seja, aquilo que antes eram 3, 4, 5 empresas, passa a ser uma única empresa, uma centralização de riqueza. Pois bem, o Banco Itaú lança um Instituto Cultural Itaú aqui na Avenida Paulista, para divulgar o seu nome, com dinheiro público. O mesmo Banco Itaú, que é dono do Unibanco, tem cinemas, como o HSBC, outro banco tem cinema, e usa o dinheiro público para bancar o seu negócio. E aí vai, E aí com vai listagem, é, o Teatro Abril, enfim, tem um monte de coisa aqui. Esse pessoal, bom, é que também a gente, ainda bem que a gente não depende de propaganda, né? Senão nós estávamos ferrados. O Teatro Abril, a Broadway, no mundo inteiro, é o único teatro que realmente se banca. Porque no mundo inteiro, o teatro é dependente de recurso público. O teatro, digamos assim, enquanto uma maneira de organizar e criar uma atividade cultural, ele não tem como concorrer com a indústria cultural. Ele não tem como concorrer com CD, com DVD, com televisão, com cinema, com indústria do livro e por aí vai. Por ser uma atividade artesanal. Então faz muito tempo, isso já ficou desde a Segunda Guerra, já está meio que incorporado pelos Estados europeus, se bem que agora com a crise eles estão raspando taxa e recuando, e com o discurso neoliberal também eles tentaram recuar, mas já está historicamente incorporado que o Estado tem que bancar e manter uma atividade como o teatro, por exemplo. Como manter uma orquestra sinfônica, por exemplo? Não se paga, o teatro também não se paga. Né? Agora, o discurso do governo neoliberal, não. Tem que gerar lucro, tem que se pagar. E a gente falando, não se trata disso. A nossa produção se dá de uma outra maneira, a nossa produtividade, a nossa eficiência, né? Moreira, é o seguinte. A gente, num primeiro momento, levou. Legal. É o seguinte. Bom, eu não tinha colocado na pauta. Na terça-feira, vocês têm uma reunião, inclusive, com o governo, né? E uma reunião. Não, na terça vocês têm uma assembleia nova, uma nova assembleia, né? É isso? Também. Tá. Então vamos combinar o seguinte: semana que vem. É, como o programa, aliás, não sei se você sabe, a gente aqui tem correspondente, até correspondente internacional, né? Atrás de você. Pois é, então. Agora, a gente está aqui pelo Brasil inteiro, inclusive muitos grupos de teatro participando do programa e tal. Então, vamos fazer do Paracatu Zoom também um porta-voz desse movimento e aí vamos combinar o seguinte, todo final, na quarta, alguém tira alguém para participar do programa, para contar um pouco para a gente, não só do interior, mas todo mundo, por exemplo, norte de Mato Grosso, Cuiabá, enfim, a pessoa do Sul que ouve, que acompanha o programa e tudo mais, para estar passando um pouco o que está acontecendo, tá legal? Agora, o mais importante simplesmente que receber uma informação como uma coisa vazia e morta é entender o que isso tem a ver com o cotidiano e com a vida das pessoas e ver se as pessoas se interessam em gritar junto, né? Tá legal. Com certeza, né? Tá, e aí me diz uma coisa, esse manifesto que eu recebi ontem, que estava graças à Via Lavita, por enquanto mantém ele, não divulga. Ele vai ser discutido na terça-feira que vem. Na terça-feira que foi tirado, é isso. Terça não, quarta-feira, não é isso? Não, na terça, segunda é feriado. Terça-feira é uma reunião com o governo. Tá. E aí à noite a gente vai fazer uma nova plenária. Eu, inclusive, não posso. Eu reestreio um espetáculo semana que vem. Qual que é o espetáculo, Moreira? Outros 500. Outros 500? É. Então tem dinheiro na história. Tem, inclusive o Outros é um cifrão. E Outros 500 é simplesmente a história de 500 anos desse pedaço de terra aqui chamado Brasil. Então convido o pessoal que sai de São Carlos, aliás, muito estudante que ouve a gente, que é da rádio da universidade, que vai passar o fim de semana, que é prolongado aí, né? Então convida um pouco, convida, onde vai ser o espetáculo? Aí é assim, para o público, porque a gente atende também rede escolar e tal, mas nossos espetáculos são sempre gratuitos, nós não cobramos ingressos por opção. O projeto se chama Engenho Teatral. Então, só para localizar, o Engenho Teatral é um teatro que percorre a periferia de São Paulo. É um teatro com 200 lugares, sala de espera, banheiro, tudo. Move a maneira de falar, ó. O transporte e a montagem disso é mais de um mês de trabalho, são mais de 10 caminhões, 2 carretas e tal. Mas, enfim, este projeto que já existe rodando São Paulo desde 93, nesse momento a gente faz, então, apresentações aos sábados e domingos, às 7 horas da noite, a entrada é gratuita. É bom chegar uma meia hora antes. E o teatro está junto, assim, colado à Estação Carrão do metrô. Então é uma referência à Estação Carrão do metrô, junto à Radial Leste, que aqui em São Paulo também é uma referência de acesso a uma das maiores regiões da cidade. Então, tá Engenho Teatral, junto à Radial Leste, junto à Estação Carrão do metrô, sábados e domingos, 19 horas, não neste sábado e domingo, é a partir do próximo. Certo? Com entrada gratuita. A gente recomenda para maiores de 14 anos, embora não impeça a entrada de crianças. Tá. Certo. Então tá legal. Então vou fazer o seguinte, eu combino com o pessoal, o Marquinho, o Ju, enfim. Combina com outras pessoas, tá legal. Na semana que vem tô meio fora de Sim, senhor. Mas vai mudando. Mas você sabe que eu continuo te adorando. Sou seu fã. Filho da mãe, né, Seiva? Queridão, beijão. Eu sei que você... Eu sei que você está no meio do ensaio, volta para o ensaio, volta a ensaiar. E aí a gente vai mantendo esse contato permanente até para saber como é que está o movimento e saber dos outros lugares do país também o que está acontecendo, né? Exato. Já começar esse pessoal que está participando a falar. Moreira, muito obrigado pela tua participação. Falou. E o programa é nosso, precisou entrar, ligar, é só avisar. Tá bom, abração para todo mundo. Abraço, tchau, tchau. Obrigado, Moreira. Bom. Bem, nossa entrevista de introdução no final durou bastante. Pois é, mas foi uma briga boa ontem. Fazia tempo que eu não brigava tanto na minha vida. E a voz dos nossos convidados, Elcio. Então, exatamente. A nossa querida convidada Priscila, que é nascida lá em Santana, né? De São Paulo, né? E ela faz o mestrado na ecologia. É isso, Priscila? Isso. Boa tarde. Boa tarde. Você desculpa dessa intromissão, mas acho que tem muito a ver com o que eu estava vendo rapidamente aqui com a pauta de vocês. Vocês são da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal, é isso, né? Isso, exatamente. O Rômulo faz ciências políticas, é isso? Políticas. Ciência política, não são políticas. Não. E o que é ciência política, Rômulo? Filha da mãe, né? Ela pergunta, né? O que é? O que é ciência política? Busca teórica pelo... Tá. Fazer política. Pelo e você faz doutorado, é isso? Estou no doutorado. Tá, e o que deu na cabeça de vocês nessa história? Já existia a associação? Já existia. A gente só montou uma chapa com algumas reivindicações comuns, né? Inclusive, eu acho que tem alguma coisa a ver com o que o Moreira acabou de falar, porque uma das nossas pautas é em relação à recomposição do orçamento, né? Porque houve um corte aí que foi anunciado pelo governo federal. Uhum. E a gente gostaria que esse orçamento fosse recomposto, né? Porque inclusive o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação vão ser atingidos, né? Estão sendo atingidos por esse corte. Então, uma das nossas... É bastante considerado. É o tal do contingenciamento. Isso, exatamente. Isso, isso. Então, devido a isso, inclusive eu acho muito louvável assim, a postura do pessoal que trabalha com cultura, assim, de se dirigir mesmo aos responsáveis, né, ao governo e a esse pessoal que dirige o Estado, que são os responsáveis pelas coisas que nos afligem, né, e é isso que a gente está pretendendo fazer também. A gente está propondo aí uma caravana que vai para Brasília, que estava proposta para setembro, mas parece que vai ser adiada, que é justamente para pedir para o governo federal que recomponha o orçamento para que a gente não tenha problema... mais problema, né, com a questão das bolsas e com o financiamento da pesquisa, que é uma coisa que está sendo atingida aí por causa dessa crise. E o Romulo? A gente entrou com duas frentes, na verdade, quando a gente pensou na PG. Uma que era mais local, o que é a PG para os estudantes aqui de pós aqui da UFSCar, que sentia-se que ela não existe. Não tinha uma entidade representativa, só existia no papel. E a ideia era, e tanto que é o nome da nossa chapa, democracia e ação. A gente partir para passar a existir com ações concretas. Quando aconteceu essa eleição? A eleição aconteceu em julho. Julho. Vocês assumiram em agosto, então. Tomamos posse em 7 de julho. Isso, A eleição julho. Foi no finalzinho de junho, começo de julho. A gente assumiu agora. Desculpa interromper, A gente tá tentando reorganizar a PG aqui. Para o pessoal tentar uma participação. Tanto que para a próxima, para a eleição, foi difícil até juntar o pessoal. Pós-graduando já é um bicho bem arisco, você não consegue pegar. E até comentam que tem as células da relação diferente, né, com a universidade, muitas vezes tem poucas aulas. É engraçado que alguns nem têm aquele sentimento de pertencimento, eles vieram da graduação da Unesp, então eles estão fazendo a pós aqui, mas eles se sentem mais unespianos do que da federal. Então, eu acho que um problema muito claro, assim, pra mim, dentro da pós-graduação é que as pessoas têm, enfim, a gente é submetido a realizar os projetos num tempo determinado e preciso que a gente tem que cumprir, assim, não tem muito jeito de escapar. Então, acho que isso também limita a possibilidade das pessoas, assim, porque elas têm, né, que prestar contas da bolsa, se é que elas têm bolsa, se elas não têm, elas vão ter que trabalhar para conseguir se sustentar. Então, acho que é uma situação econômica que dificulta a participação das pessoas também, né? Além de todas as questões de não ter aula, de não ter, assim, um espaço de convivência bem determinado, assim. Nesse meio tempo de não ter gente, não ter espaço, nós juntamos um grupinho, pessoal da ciência política, engenharia de materiais, pessoal da biologia, e resolvemos fazer uma chapa única para tentar levar a PG para frente. O Ricardo costuma me chamar às vezes de peixe grande, homem das histórias e tal, tal, né? Mas eu fui presidente da PG de Unicamp, 98, gestão 98-99, que eu fiz o meu mestrado lá na engenharia agrícola, apesar de ser das ciências sociais, por isso que eu estava te provocando. Né? Tá. Quando você fala dessa coisa da mobilização desse cara que está fazendo o mestrado, a sensação, isso eu não sei, estou falando dos anos, final dos anos 90, já tem mais de 12 anos aí até. Vários anos. É, já tem uma porção de anos. Mas assim, parece que a disputa era sangrenta por ter bolsa. O grande lance, a grande disputa que se dava ali era por ter bolsa. Ah, eu tenho bolsa, agora dane-se. Entendeu? É uma postura até, uma postura arrogante, até uma postura... E quando vocês falam dessa desmobilização, ainda tem um pouco isso, não? Desmobilização? Não, quando se fala da, nesse motivo da, da desmobilização, essa coisa da disputa das bolsas, se eu puder passar um tratorzinho em cima, eu passei que eu estou sendo bem duro, né? E porque na verdade era essa a realidade da Unicamp em 98 e 99, né? Eu não sei como é que é a realidade aqui da Federal, da Universidade, mas enfim, como é que é difícil falar disso, eu sei disso, que vocês estão no meio do molho, né? Mas como é que funciona isso? O que precisa para fazer para que esse pós-graduando, né, venha, se articule? Porque parece que ele está fazendo a tese ele do eu sozinho, né? Sim. Não, eu acho, na verdade, que o pós-graduando querer uma bolsa não é nada ruim, assim, não é criminoso. Aliás, é ótimo. E quanto mais, melhor, inclusive. Eu acho que é uma coisa que o Estado deveria investir, né? Como a gente tava, o Moreira estava discutindo aqui na questão do Estado fazer um investimento na educação, na pesquisa, e eu acho que esse é um setor que o Estado deveria privilegiar, deveria, enfim, dar crédito. E eu não acho que os estudantes quererem a bolsa é uma coisa ruim, assim. Afinal, todo mundo tem conta para pagar. E muitos, enfim, já são mais velhos, têm família e tudo. Então, acho que é uma questão natural, né? Então, acho que... Eu não vejo nenhum problema, assim, né? Nessa ânsia por uma bolsa. Mas eu acho que a gente não passe por cima do outro. Eu acho que a gente tem que fazer uma luta coletiva. Exatamente. Né? Isso é uma coisa, inclusive, teve uma questão sobre isso lá no programa de ecologia, que é o que eu faço parte, no ano passado. Que, enfim, faltaram bolsas e as pessoas tiveram esse problema. Inclusive, no ano passado também a PG, a última gestão da PG, fez uma campanha com abaixo-assinado para aumentar o número de bolsas e tudo mais, que é uma coisa que eu acho que se a gente lutar no coletivo, a gente tem uma chance maior de vencer do que se a gente só tentar trapacear o nosso vizinho, né? Eu acho que exatamente. Nesse quesito é meio improvável que você seja bem-sucedido. Tá. Então, acho que... E a provocação é justamente nesse sentido. Quando faltava, acho que dois ou três alunos não tinham bolsa. A ideia, inclusive, eu, membro da APG, sugeri, falei, vamos fazer o seguinte, junta-se todas as bolsas, até a gente conquistar todas as demais bolsas, a gente divide isso de uma forma nossa. Quase que... Economia solidária da pesquisa. Bom, voltando à questão, ontem no Estadão, manchete do Estadão do Estado de São Paulo, que é o jornal que eu leio, que dizem que é conservador, mas eu prefiro porque ele é mais sincero, né? Mas enfim... matéria-chave, hoje eu tô afiado, né? Segunda-feira. Pesquisa do Ministério da Educação, né? Pegou todo o ensino superior, tá? E a avaliação é de que 1% desse ensino superior ainda é viável. Do restante, a coisa é assustadora, né? E tem uma pesquisa mundial que aparece, etc, etc, etc. Aliás, eu até, infelizmente, não estou aqui, senão podia até ler a introdução. E aí, hoje, não, jornal de hoje ou de ontem, isso, acho que na série de segunda, jornal de terça-feira, a Associação das Mantenedoras de Escolas Particulares do Brasil, né, dado essa informação, que é extremamente importante, essa informação do Ministério da Educação, né, se manifesta da seguinte maneira: nós vamos criar força, ou peso, como diz o Moreira, né, para ir no Congresso Nacional de que proibir ou fazer com que o Ministério da Educação não divulgue esse tipo de avaliação. Ah. Ou seja, ao invés de se pensar uma qualidade de ensino, a questão é a divulgação. Como é que vocês veem esse quadro? Não sei se vocês estão acompanhando essa notícia, mas como é que vocês encaram esse quadro? Acho que a ideia de não publicizar uma pesquisa é sempre ruim, né? É uma avaliação, não é nenhuma pesquisa, uma avaliação. Né? É uma avaliação, né? E aí? E é um jogo de poder. É um jogo de poder que... Aí sim, é que ele estava falando, a gente vai forte pro Congresso. Como ir forte pro Congresso? Provavelmente eles vão se articular de uma tal maneira que eles vão ter uma bancada no Congresso que vão tentar um peso. E provavelmente vai ter um contra, e esse é o jogo político que vai se dar nesse embate, né? Mas eu não acompanhei essa questão dessa pesquisa em si. Dessa avaliação. Dessa avaliação, eu não vi no... É Estadão de segunda e terça. Saiu em todos os jornais, na verdade, e o Fiscal, inclusive, ficou em oitavo. Foi oitavo lugar, a universidade está bem posicionada, a Universidade Federal de São Carlos. Tá como pesquisa viável. Eram melhores universidades do Brasil. Melhores universidades, o Fiscal ficou em oitavo. Parece que a USP subiu 49 posições no ranking. Nesse que eu estava vendo, pelo menos, a USP e a Unicamp não participavam, achei até... E aí a Mauro Marques ganhou em primeiro lugar, parabéns. Enfim, mas é o seguinte, qualidade de ensino. Quando a gente coloca essa pauta, aí você pega também o Morin, Edgar Morin, estou todo poético e sintético, né? Edgar Morin diz o seguinte, que a gente ainda pensa com a cabeça do passado, né? Vocês concordam com isso? Sim, a própria ideia de qualidade de ensino, né? Você vai puxar para um lado assim, o que é qualidade? Houve um tempo que teve na USP, acho que foi, uma lista dos professores que tinham produtividade e os que não tinham produtividades. Eu tirei meu mestrado na linguística, fui analisar jornais e tudo mais. Qual que é a relação de produtividade nesse sentido? De comparar com um projeto da Materiais que dá 2 milhões para o aluno, que ele consegue patentear um produto, né? Então, acho que é bem interessante a própria discussão em si. Acho que a questão da avaliação é que é interessante também, né? Porque o que é que diz que é bom ou que é ruim, né? Sim. Porque no primeiro momento a avaliação é quantos papers foram publicados, né? Quantas pesquisas foram publicadas, então é um número disso já vai levantar, vai chegar num dado, então é um bom programa. Eu acho que tem razão, assim, a questão da avaliação, ela pode ser ruim, pode ser boa, mas eu acho que uma coisa que é fato, todo mundo sabe, acho que a avaliação só pode vir para corroborar isso, é que o ensino superior no Brasil não é as mil maravilhas que a gente sonha, né? Que a gente gostaria que fosse. Não só a pesquisa, como o próprio ensino, os projetos de extensão, que muitas vezes são negligenciados. Então, se a gente partir da UFSCar, que é o que a gente conhece, e a realidade que a gente vive, e sabendo que ela está em oitavo lugar no Brasil, o que a gente espera das universidades, dos lugares mais distantes, né? A gente tem aqui, pensando mais na pós-graduação, né? A FAPESP, que nos financia no estado de São Paulo. Saindo disso, enfim, a gente tem problemas horrorosos, né, de financiamento. E aí, como fazer uma boa pesquisa, como formar bons professores num quadro em que não tem investimento? E... É interessante conversando com um pessoal fora do estado, eles, nossa, mas vocês têm FAPESP lá em São Paulo, né? Acho que você fez uma anotação aí pra mim, o que é? Não, sim, que aí voltando um pouco na questão da fala da APG em si, né? Que a gente não tinha nem site. E nunca teve um site. Sempre que você entrava no Entidades, no site da UFSCar, clicava na APG, dava uma página não existente. Agora tem. Ou em construção. Não, era nem nada, nem construção tá. Nem alicerce outra. Tinha. Antigamente tinha alicerce, libelu, tinha essas coisas. Hoje nem alicerce tem mais. Então, a gente fez um sitezinho da APG com umas informações básicas. Eu tô colocando algumas informações. Não é um super mega site elaborado. Até porque a ideia é ele ser bem aberto para todos os diretores que entrem e possam mexer no site. Cara, eu achei um dce@ufscar.br. Convidei, inclusive, o pessoal do DCE para vir participar aqui dessa conversa junto com a gente. Eu nunca recebi sequer resposta. Aliás, existe DCE aqui na Universidade Federal? Existe. Existe? Não, tô perguntando, não é sacanagem, não. Eu não sou daqui, não sei. Agora tem uma pauta aqui. Então, por favor, DCE, se tiver alguém ouvindo, por favor, aparece aqui. Já está convidado no ar. Hã? Deixa eu só falar o site da APG que eu então, dei. Qual que é? É www.apg.ufscar.br. Eu já tô vendo aqui o site. Ele não da APG, tá. Não tá já, no meu laptop ele fica um pouco mais bonito. Porque o seu laptop é mais bonito do que o meu. Acho que o próprio. A própria diagramação, layout, não fica tão legal. Bom. Me diz uma coisa, aqui no artigo 6, versículo 7 do tal, revogação da portaria 12 da Artesp, que retira o direito à meia passagem em ônibus intermunicipais. Traduza. Isso saiu uma portaria acho que foi em 2005, se não me engano, que decretava, é uma portaria do Estado de São Paulo, que decretava que estudante de pós-graduação não é estudante mais. Foi abolido dessa categoria. Ah, é? É. Então, na verdade, só para os transportes, né? É, dentro dos transportes intermunicipais, estudante de pós-graduação não paga meia passagem. Então, a gente estava fazendo essa campanha pela revogação dessa portaria. Ainda não. Não, ainda não. A gente tem... É, existem algumas APGs no estado que estão articuladas na tentativa de revogar essa portaria, alegando inconstitucionalidade. Artesp é uma senhora ou é um senhor? Artesp, o que, que será que é isso? Associação do... Ela acho que é uma senhora. Não, uma senhora, né? Senhora. Ô, senhora Artesp, por favor, aqui os meninos... Na verdade, pede pro governador. Governador, aliás, essa história do governador... meu caro amigo. Que fica proibindo a gente de fumar... né? Em qualquer lugar e tudo mais. Não vamos discutir isso. Não, vou discutir sim, não, cara. Não. É um direito que eu tenho de fumar onde. Não, não obviamente fechado, mas eu posso fumar no meio do mar. Mas é o seguinte, a questão. Não é uma opinião, gente. É, tá, mas por exemplo. Consenso. Não é a opinião da PG. Você tá falando. Tá... Deixando claro que é a opinião do Elvis. É Elvis mesmo, sou fumante, gosto de cigarro, pelo menos 2 cigarros por dia. Aliás, estou autorizado a só 2 e tal. Que estou morrendo cada vez mais rápido com isso. Ótimo, o problema é meu. A Oscar não endossa, é a Rádio Oscar não endossa essa opinião. Quero deixar bem bom, claro. Mas é o seguinte, esse foi um discurso bem tem uma questão que tem uma lei, por exemplo, dessa, não é a TESP, é uma lei que é proibido qualquer aparelho sonoro. Eu viajo toda semana, né, faço essa viagem aqui e tal, e esse maldito celular, por favor, senhor Artesp, esse maldito celular também é coisa. Serra. Senhor Serra, por favor, venha no meu programa, senhor Serra. Nós estamos convidando o senhor a vir no programa. Outra questão que vocês colocam aqui, pauta. É por direito como meia entrada, meia passagem, licença maternidade. Não tem nada disso, é isso? Não tem nada disso. Ou seja, vocês não existem, então. É, a gente não é vocês trabalhador, não, a gente não tem 13º, não temos férias, não temos direito a INSS, nada, mas a gente também não tem direito à meia entrada, não temos direito à meia passagem, também não, a gente caraca. Não é trabalho, a gente está no limbo. No limbo minha do mulher fica direito. Tentando convencer eu a voltar a fazer doutorado, cara. Não, você tem um emprego, mantenha-se nele. Eu queria que vocês falassem também da relação aqui da UFSCar mesmo. Recentemente, né, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa virou. Se separou, né? E você tem agora a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Quem que hoje é o professor Bernardo, né? E o professor Cláudio Chiminani, que é o Pró-Reitoria de Pesquisa, o professor Bernardo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Quem se faz um pouco como que é essa conversa aqui, porque na verdade a gente tem uma ótima relação, sempre não teve nenhum problema, quer saber como que é. E até já convidar os dois aí, de repente a gente pode fazer um bate-papo bem legal com os dois. Chamar, aqui inclusive também, vocês, breve, junto contigo. Dá mais um tempinho, uns dias, a gente junta a DCE, junta Bernardo. Bianca e todo mundo. Sim. E aí a gente vai, a gente faz um programinha legal. Mas voltando aqui aos versículos, né? Não, deixa eles me responder. Desculpa. Muito pastel. Na verdade, a relação com a reitoria nunca foi difícil pra gente, assim. Geralmente, quando a gente pede pra fazer uma reunião e pede alguma coisa, eles nos atendem. No entanto, a maioria das propostas que a gente fez pra eles, assim, não foram cumpridas efetivamente, né? Assim, eles têm uma receptividade muito boa. Mas não atendem. Mas a efetividade não é muito boa. Não rola. A gente tem uma questão mais séria, assim, que a gente tá discutindo, que é a questão do Cerrado que tem aqui na Federal, no extremo norte da Federal. E essa partezinha, esse fragmento de Cerrado que tem aqui, está sendo ameaçado devido à expansão do campus já faz já uns 2 anos, desde 2007. E isso é um dos perrengues maiores, assim, acho que a gente tem com a reitoria, além das questões de segurança, a questão da creche também, né, para as pós-graduandas. Mas essa questão do Cerrado, que eles realmente não querem arredar o pé, eles querem expandir o campus para cima do Cerrado, que é, eu que sou bióloga, né, posso falar com a autoridade, que é um dos domínios do Brasil que está mais ameaçado, especialmente no estado de São Paulo, que não tem nem 1% do que tinha de Cerrado. Mas ainda tem Cerrado no estado de São Paulo? Tem aqui um fragmento aqui atrás, só lindo. Um pedacinho, né? Mas é um cheio de espécie importante. Mas essa discussão é bem grande. Mas não parece. Essa discussão é bem grande, tem diversas opiniões, tem várias coisas a se dizer sobre isso. A gente vai esgotar esse assunto agora também. Mas, peraí, existindo essa coisa de Cerrado, porque é o seguinte, tem a chamada Floresta aos Mortas, né? Aqui na região, por exemplo, aqui do Vale. Vassununga? Esse Bauru, é Vassununga, exatamente. Porque a gente tem muita cana. É uma planta originária brasileira, natural do Brasil, essa cana de açúcar, né? Que aliás queimada. Não pode fumar, mas pode queimar a cana, né? É. Que aliás é cancerígena aquele pozinho também, sim, mas verdade. Tudo bem. Então tá liberado. Eu não posso fumar meu cigarrinho, mas vocês podem queimar a cana à vontade, né? Mas também existe uma lei que pra diminuir a queimada. Mas então, essa que é a pauta. Agora eu sou preso se eu for fumar num boteco. Quero ver alguém que vai prender alguém. Prendeu, enfim. O grande latifundiário. Exatamente. De cana. Eu queria ver. Mas também. Desculpa, aí o Ricardo tava falando. Aí eu cortei. Não, eu queria só que eles continuassem a questão da pós-graduação mesmo. Tá. Da relação aqui, né? Que a gente tocou na das reivindicações da APG, de como tá, quais são as pautas hoje nessa reivindicação aqui. Até que ponto vocês já conversaram com a universidade para a universidade e junto com vocês para essas reivindicações nacionais? Mas quando você fala universidade, não é todo mundo a universidade? Sim. Junto à universidade, junto a. Não, é que eu tô falando de, mais especificamente da pró-reitoria de pós-graduação para a questão dos pós-graduandos. Ah, tá. Então tá, não da universidade, então pensado. Que infelizmente nunca é pensado como um todo, é sempre departamentalizado, mas tudo bem, vai aí. É outra discussão. Acho que tudo tá. Obviamente que a gente tá tentando andar com essas pautas nacionais, porque são importantes, elas já existiam com a diretoria anterior. E, só que em algum momento a gente também tá querendo. Pós-graduandos para ajudar a gente a trabalhar na APG em si. Porque tá precisando de uma base. Ah, eu não consigo saber nada de informação sobre pós-graduação. Sim, porque não tem ninguém que procure, ninguém da diretoria também não tem como ficar olhando o dia inteiro informações de base. Ah, mas eu não vou nem na APG e lá tá tudo desorganizado, o horário não tá certo. Tudo isso a gente tá tentando reestruturar, ou seja, da base mesmo, assim, do reconstruir a estrutura e depois sim, com essa estrutura já um pouco mais estabelecida, uma conversa com a... a gente convidou a reitoria já faz um mês para uma conversa, pra gente apresentar nossa pauta. A gente sabe que a diretoria anterior teve esse diálogo bastante... Assíduo com a administração, não com a universidade. Mas isso, é aquilo que eu falei, né? A gente vê que tem bastante receptividade, mas ainda não teve muita efetividade no cumprimento das coisas que a gente pediu. Até pegando no que o Evo brincou na questão da administração ou a universidade, ou a universidade são... Acho que... Porque eu tava falando de outra coisa, mas agora falando da universidade como um todo, eu acho que uma coisa que poderia ser interessante até de pautar isso na universidade. Né, de como dar visibilidade a essa discussão, né, de como pensar um fórum de debate isso? Disso. A pergunta é meio estúpida, mas como faz isso? Dentro da pós-graduação tem aquele problema de mobilização que a gente falou no começo. É. Né? Exato, eu acho que aí acaba a gente uma coisa. Construir uma grande mobilização por creche, mais vagas na creche, que a creche é um problema que a gente tem. Eu sei, estudante de pós praticamente não tem vaga. Né, na prática, acaba não tendo nenhuma vaga, só que. E é uma questão que todo mundo tem acordo. Se você perguntar para as pessoas, você não acha que as estudantes de pós deveriam ter como amamentar seus filhos e não ter que ficar levando o filho pro laboratório que tem metanol vazando e o neném lá fica lá? Todo mundo concorda. Mas para fazer esse cara se mexer por uma causa dessa é meio difícil, né? Talvez por bolsa, como o Elvio falou, o cara se comprometa e decida tomar alguma providência mais. Sim, porque às vezes o cara acha que está escrevendo a última dissertação do mundo, né? Não, estou na minha pesquisa aqui e dali não sai. O legal é que geralmente depois que a gente termina a dissertação, a gente descobre que não serve para absolutamente nada, né? Então é isso que é mais interessante. Ai, mas enfim. Ah, verdade, isso já... Sacanagem. Isso não é uma posição da PG. Isso não é uma posição da PG. Nem da... É nada, é sacanagem. Serve sim, serve. Mas uma pauta que vocês estão levantando. Quando a gente construiu esse calhamaço, 25 pautas. Eu queria até que vocês destacassem. A gente sentou e falou assim, nossa, vamos pensar, por que a PG não vai pra frente? Se a gente entrar lá, como que a gente vai fazer pra levar ela pra frente, né? Ah, então vamos isso. Ah, isso é legal, vamos. Sabe, igual o rapaz tava falando, mais cultura, o Estado invista mais na cultura. Fácil falar, mas difícil fazer. A gente também tá nessa ponte do foi fácil escrever e agora a gente quer fazer, mas também não é tão simples. O tempo atropela, a falta de dinheiro em algum momento atropela. Duas medidas que a gente decidiu tomar nessa gestão que eu acho que são bacanas, assim, para aproximar os estudantes de pós da entidade, é o Café Consciência, que é uma atividade que a gente propôs que é menos política, entre aspas, que é uma tentativa de discutir ciência, enfim, no geral, assim, né? Teoria, prática e coisas que não, enfim, não envolvam Brasília e FMI, essas coisas. E aí a gente, enfim, tá propondo fazer essa atividade mensalmente para aproximar os pós-graduandos mesmo de discussões que a gente acha que no final vão servir para a gente construir uma mobilização ou construir alguma coisa mais efetiva, assim, que os pós-graduandos se disponham a participar e conheçam também esse lado da universidade que não se resume só ao seu laboratório ou à sua salinha de estudos. E além disso também a gente está querendo fazer o boletim, né, que é um boletim informativo que a gente também quer que seja mensal, para, enfim, dando as notícias mais relevantes do momento. E também, enfim, dando informação para o pós-graduando sobre as discussões que estão acontecendo na universidade e tal, e o que a PG está fazendo. O que a gente discutiu, a gente andou nesse ou naquele passo, ouvi até, reclamou, estão roubando, estão furtando bicicleta, doidado aqui na UFSCar. Tentaram roubar minha bicicleta ontem. Ah, pois é, você falou logo, né, ontem, final da tarde, é isso? Mas aqui fora, né? Foi. Tentaram levar você e bicicleta junto. Tentar. Por isso você tá a pé hoje, então. Não, eu tô de bicicleta. Ah, tá de bicicleta. Eu insisto. Ela... Que situação, né? Na saída da universidade, é isso? Foi, na porta. Que situação, hein? Como... Mas o que, a gente mas não conseguiram, foi isso? Não, a menina tinha 14 anos. E não tinha nenhuma arma, nada. Como que é? E aí você resolveu conversar com o cara, falar... Não, eu comecei a gritar. É? Caraca. Bom, gente, é o seguinte, o Ricardo vai ler porque ele enxerga, ele é jovem, né? Mas, por exemplo, o que o doutor estava falando do Edgar Morin, eu estava levantando aqui, e uma coisa que a gente está falando muito, você está falando da política, tomando cuidado, né? De falar, a gente vai ser menos político, ao contrário, isso me dá uma tristeza violenta. Não, a gente não é assim. Não, só no café consciente. Mas é o seguinte, não, então, mas acontece o seguinte, ontem nessa reunião, digamos que o povo do teatro é o povo mais articulado, que conseguiu uma lei de fomento, etc, etc e tal. E ontem, assim, falava todo mundo extremamente revolucionário e parará e não sei o que e tal. Mas o discurso que eu vi ontem, depois de um ano de isolamento, solitária, né, que eu fiquei trancado dentro de um quarto e tal, eu voltei e ouvi um pouco essa discussão, parece que está pior do que estava antes. Né? Essa coisa. Porque se fala, por exemplo, dessa coisa de enfrentamento. Enfrentar um Congresso Nacional não é fácil, não é simples. Né? Você tem que ter um peso violento. E aí a gente parece que tem medo de sonhar como sonhava antigamente. E aí ele pergunta assim, ó, o cara pergunta para o Edgar Morin, né? Que ele fala assim, o senhor fala muito em reformas, e o tempo todo eu estou vendo aqui a pauta de vocês, o tempo todo ninguém está propondo nada extremamente revolucionário, né? Não só vocês, assim como também essa carta do movimento não está, né, também propondo nada revolucionário. Parece que a gente hoje tem muito medo de sonhar e de se colocar uma coisa de uma utopia ou qualquer coisa parecida. Quando você fala isso, você fala, pronto, bebeu, né? Imagina, utopia. E aí ele fala assim, o senhor fala muito de reforma, parece que a palavra revolução foi abolida do seu vocabulário. O tempo das revoluções chegou ao fim? Não. O cara pergunta para ele. Você quer ler? A resposta é curtinha. Ó. Você que enxerga, eu não enxergo. Bem, eu prefiro trocar a palavra revolução, que está desgastada pelo uso, por metamorfose. E por quê? Porque a palavra revolução foi reduzida a uma dimensão violenta. Essa violência cria apenas sistemas autoritários, como bem provou a União Soviética. Já a metamorfose permite uma transformação natural e radical, como a de uma borboleta, que se destrói e se constrói para se transformar, para adquirir novas habilidades, como a de voar. Acabamos de ouvir Edgar Morin. Você que estuda ciência política, Rômulo, né? A gente vai virar tudo borboleta, então? Acabou essa ideia da possibilidade de transformação da sociedade, vamos virar borboleta, é isso? Sacana, né? Você acha que é isso que ele tá falando? Não. É óbvio que eu não acho isso. Aliás, eu não tô aqui para achar nada, eu tô para entrevistar. Então, por isso que eu tô perguntando. Você acredita nisso? Vou voltar pro exemplo da PG, que é o que a gente tá aqui bem... A gente tava propondo uma revolução, quando você olha esses pontos. Não é uma revolução para quem chega lá, para quem chegou lá. Que não existe, né? Que existia, e ela existe. Ela é baseada no Estatuto, que também é baseada no Código Civil. Então, ela tem uma estrutura em si... e a gente não propõe demolir essa estrutura, mas a gente propõe trabalhar em cima dela, trabalhar sobre ela para frente, em prol dos pós-graduandos. E se fosse imaginar uma utopia para os pós-graduandos, o que seria essa utopia? Uma utopia para os pós-graduandos? O que seria uma utopia? Algo extremamente utópico, assim. Perfeito. Então, na verdade, no mundo das ideias, a pós-graduação perfeita. Então, eu acho que... Por que que eu acho que a gente não coloca coisas revolucionárias na nossa pauta? E por que que eu acho que a utopia dos pós-graduandos, especificamente dos pós-graduandos, não existe? Eu acho que não cabe a essa categoria. Nem a dos pós-graduandos, nem a dos graduandos. Assim, eu acho que não é nesse sentido que a revolução vai acontecer. Eu acho que é uma questão que é muito mais social, abrangendo uma coisa que está fora da universidade. Assim, eu acho que nós, enquanto universitários, temos um papel a cumprir na sociedade, a colaborar com isso, mas eu acho que o nosso papel é justamente... acho que a gente tem que começar trabalhando pelas nossas reivindicações, né, pelas coisas que nos unem. Eu acho que é uma questão de ensinar para as pessoas, das pessoas aprenderem por si próprias, que elas podem se organizar e conseguir as coisas trabalhando coletivamente. Ainda por meio de associações. Né? Lutando dentro desses quadros, assim, e conseguir alguns avanços para que elas possam ter a possibilidade de vislumbrar uma metamorfose. Assim. Tá. Então, essa transformação e poder fazer um voo diferenciado, mesmo que seja nas asas da... Mas essa é a minha opinião, essa não é a opinião da PG, tá. A gente nunca entrou nesse âmbito de discussão, né? Não, porque eu já dá uma boa discussão. A provocação, quando fazer... Na verdade, eu não estou nem sacaneando o Rômulo, mas assim, quando você pensa essa questão da ciência política, que foi minha primeira pergunta para você, é nessa vertente, né? A política, até bem pouco tempo atrás, eu me lembro que a primeira vez que eu vi aquela frase de que Jesus morreu, Marx também, eu não estou muito bem, né? Foi na década de 80. Da década de 80 para cá, a gente só tem ouvido falar em reforma. Só piorou. Né? A gente só tem ouvido falar, por exemplo, mesmo, eu não quero, não, também não desejo para vocês o marxismo que enfiaram goela abaixo, entendeu? Mas assim, o que eu estou levantando essa pelota é assim, mesmo dentro do campo, por exemplo, da ecologia, que tem essa teoria de Gaia, por exemplo, né? Dentro da ciência política, né? Quando você vê, por exemplo, tudo, o Che Guevara virou um belo de um produto, né? Vende tudo o Che Guevara, né? Então, como é que funciona isso? Como é que vocês, com a idade que vocês são jovens, bonitos, calientes e tudo mais, né? Como é que vocês encaram essa realidade? Sei que você falou, puxa, a pior coisa que eu fiz foi ter vindo nesse programa, porque eu vim aqui para levantar a PG e o cara fica sacaneando, fazendo essas perguntas escrotas e tal. Mas enfim, como é que vocês encaram essa possível sociedade futura? Não acho que o mundo tá pior. Não. Sinceramente, eu não acho. Da década de 80 pra cá, ainda mais quando a gente estava saindo de uma ditadura, eu acho que o Brasil deu uma melhorada sim na questão da democracia. Tá chegando numa... Tá tendo disputas saudáveis. Economicamente tá tudo indo bem. O mundo passou por uma crise, o Brasil não passou por uma crise tão forte. Eu tava nos Estados Unidos quando veio a crise lá, eles passaram. Mesmo que eles tenham muito dinheiro, eles ficaram em crise. Eu sinceramente não acho que o mundo está muito... Não, eu acho. E aí, então por que você acha? Não, eu acho que, a despeito da gente fazer uma avaliação da crise econômica ter atingido ou não o nosso país diretamente, eu acho que se você pensar na ofensiva que a gente tem recebido, não só, eu acho que se você pensar ambientalmente nos últimos tempos, assim, a ofensiva contra unidades de conservação, reservas legais, em todos os estados do Brasil foram muito mais violentas no último período. Eu acho que essa questão do desemprego está muito, muito real, assim, as pessoas estão desempregadas. Você sai na rua, você vê que a violência aumentou muito, assim, mesmo em São Carlos, assim, eu sou nascida em São Paulo, como você já mencionou, mas você pode ver isso em qualquer lugar, né? Eu acho que a vida da maioria das pessoas não está melhor. Eu acho que de algumas pessoas pode estar, assim, mas eu acho que em geral o sistema capitalista tem dado as suas bocadas, não só sobre os direitos dos trabalhadores socialmente, economicamente, mas ambientalmente também, porque é uma necessidade de um sistema que vive disso, assim. Essa é a minha opinião também, como o Romulo tá aqui, não, acabou de me contrapor. Que bom, que aliás é PG. É ótimo, né? É ótimo ter isso dentro da APG juntos, né? Muito, aliás, muito como vocês estão pensando que essas questões estão extremamente negativas, ao contrário. Eu acho que é justamente aí que o cara que está ouvindo, e eu sei que você, pós-graduando, está ouvindo, né? Venha-se a nós, pós-graduando, né? Ou seja, então o você cara que tá... tem diversidade dentro da entidade. Exatamente. Se você pensar de um jeito ou de outro, você exatamente pode ver como ele está com a gente. Exatamente. Eu acho também que tem democracia, gente. Aliás, tu é mineiro. Aliás, a grande grande porém é o seguinte, ele não é do estado normal, ele é do estado espírito, ele é mineiro, o Rômulo é mineiro, então ele, a resposta dele é sempre muito polida, né? Muito, muito cuidadosa. A capa da Folha, o manchete principal do jornal da Folha de São Paulo hoje era o desmatamento no Brasil, levantaram o dado do menor índice dos últimos não sei quantos anos, acho que desde que, eu perdi direito, mas foi 6 anos, uma coisa assim, né? Só que aí a primeira contraposição que eu escutei é, mas lógico, né? Não sobrou mais nada. Aí, quando Não sei se eu dou risada ou se eu choro. Então. Quando você falou dessa história que eu tava sacaneando aí, eu tava falando do Cerrado, a minha pesquisa do mestrado foi sobre a introdução da cana-de-açúcar. De 1920 até 1940, nós perdemos cerca de 20 rios. Isso é muito sério. Porque rios são as veias que levam o sangue para toda a nossa história. E a cana, enfim, é o resultado disso. Então, quando a gente fala essas coisas, então por isso, Rômulo, eu pessoalmente concordo com a Priscila nessa perspectiva, entendeu? Eu acho que a gente deixou de sonhar, porque a realidade que está, por exemplo, hoje é uma coisa assustadora, uma cultura do denuncismo. Você vê em São Paulo, por exemplo, acabando de chegar ali, você mesmo que vive lá e tal, você vê lá, denuncie, placa não sei o que tal, então o vizinho pegando, denunciando o outro, é o cara te caçando, você pode ou não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quer dizer, a gente está vivendo uma situação bastante complicada, que na verdade está sendo avaliada. Que tipo de pensamento, que tipo de reação a universidade está produzindo contra isso, entendeu? Por isso que quando a gente faz a provocação, ao contrário das pessoas, e alguns professores, inclusive, que me mandaram e-mail reclamando, pô, Elvis, seu discurso é muito pessimista em relação à universidade. Ao contrário, eu acredito que a universidade ela tem um poder violento e fundamental. A universidade produz pensamento. Uhum. Né? Então, por isso, nesse sentido, que eu vejo, por exemplo, a associação dos pós-graduandos, a necessidade de se articular e de se fortalecer para que não fique nesse marasmo, porque virou aquela disputa de carguinhos, né? É tudo empreguinho aqui no governo e tal, fica aquelas coisas de carguinho, eu vou ali, fulano vai lá, e não é isso, nós precisamos produzir pensamento. Ricardo Chamano, fala. Eu queria só comentar que, dentro do que a gente começou a falar já, que eu acho que o momento que se tem hoje, até especialmente na universidade, que é de somar mesmo, né, exatamente como essa abertura que você está colocando, que existe, se não existe, eu acho que é de somar, até para conseguir trazer os pós-graduandos, né, de conseguir juntar, chegar mais próximo da administração e pegar essa reivindicação nacional também. Eu acho que é hora de aproveitar, mesmo que eu acho que essa pauta está bastante aberta aqui na universidade também, né? Eu queria, na verdade, levantar a bola para vocês concluírem aí alguns pontos que vocês chamam como mais importantes, alguns pontos que não sei se vocês acham que está bem contemplado aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando. E o Paracatu Zoom poderia ser uma espécie de comunicação, além de vocês proporem para o Ricardo um programa da associação do pós-graduando, né? Isso seria ótimo. Propor aqui um programa aqui na rádio para vocês fazerem, vocês poderiam estar usando o Paracatu Zoom para trazer essas polêmicas, trazer essas pautas aqui. Sim. Já tem programa de pós-graduando aqui. Já tem? Não dá pós-graduação, mas que é feito para pós-graduandos. Mas poderia ser um específico, você falou de divulgação. Acho aí, que né? Inclusive aproveitar e divulgar, né? Hoje à noite, 10 horas da noite, Prelúdios Filosóficos. Eu ouvi um Prelúdios Filosóficos. Seria interessante se tivesse gente e tempo também. A gente tá Vai lá, eu e aí? Acho que ela pode do grande, eu vou nos pequenos. Acho que basicamente a gente contemplou aqui na nossa conversa as questões mais centrais, a questão do Cerrado, a questão da caravana para Brasília agora pela recomposição do orçamento, e as questões dos meios, né, da meia entrada nos cinemas, etc., e nos teatros, e da meia passagem estadual em viagens intermunicipais. A caravana está construindo junto com a USP, com o UNI, O Café PGS. Consciência que a gente falou. Aqueles encontros que acontecia de pós-graduandos para mostrar os trabalhos, fazer essas. Existe isso? Existe. Ah, é? É organizado pela SBPC. Não, aqui. Não, organizado pela universidade, não por vocês. Pela universidade, sim. Uma forma, porque tem um programa muito legal aqui da universidade, que ele não é da universidade, é? Contato? Não. É um programa da universidade, que banca, é? Lógico. Então, essa ideia do contato, esse tipo de trabalho do contato, de vocês estarem fazendo um outro vertente que não seria tão sisuda, tão, né, tão acadêmica, formal, essa coisa de fazer essa apresentação. Não, mas o Café Consciência não é sisuda, é? Quando café, que é? E junto com o contato acontece a jornada científica da UFSCar, tem também o encontro de pós-graduação. E convide os ouvintes. A gente vai convidar bastante. Ele é mensal. Um mês é aqui, outro mês é na USP, na PG de lá. A ideia é que os pós-graduandos falem junto com o professor sobre um tema. O próximo eu até propus e ainda está em votação. Não, a data ela é flutuante. Que é a questão do método na ciência. Seria uma discussão se o método FAPESP é o mais utilizado hoje ou algum outro tipo de pesquisa. Mal demais. Tá, ok. Aí, deixa eu falar o e-mail pro pessoal. Isso. O site eu já falei, www.apg.fiscar.br. Lá tem um feliz. Quer mandar e-mail pra gente, manda que a gente responde. Mas a gente tá precisando de pós-graduandos pra ajudar nessa construção, tanto de pensar, criticar, ir pra frente. Tem um e-mail, o e-mail é apg.fiscar@gmail.com. Quem quiser mandar dúvidas, como que eu me filio? Eu tenho convênio com a Unimed, que é uma coisa que todo mundo procura, os pós-graduados procuram. Manda lá que a gente responde. Dentista também, essas não, coisas. Meu donto, não. Beleza, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, Rômulo, Priscila. Muita sorte aí nessa gestão da PG. Pode contar com a gente aqui para divulgar. Manda, vamos continuar esse debate. Já ficou uma boa ideia aí da gente chamar um debate de pesquisa e pós-graduação com o Bernardo, com o Cláudio. Vai ser bem massa também. Porque a semana que vem o Ricardo vai ficar fulo da vida, louco da vida, porque nós estamos trazendo a indústria fotográfica para falar. Delícia! O programa Paracatuzum volta na próxima quarta, a partir das 6 horas da tarde. Arte, cultura e pensamento. Esperamos vocês. Lembrando, paracatuzum.com.br. Pode conferir o programa por lá também. Até mais, grande abraço. Um grande beijo, até semana que vem. Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.